tudo que és pra mim, por teu amor que não tem fim. Meu Pai, entrego a ti meu coração, tamanha tua compaixão, mesmo sem o merecer. Meu Pai, eu tento não te entristecer, às vezes me chega a doer as falhas que cometo a ti. Preciso de ti, não consigo nem andar sem teu amparo a mim. Preciso de ti, Senhor. Entrego a ti meu coração, tamanha tua compaixão, mesmo sem eu merecer. Meu Pai, eu tento não te entristecer, às vezes me chega a doer as falhas que cometo a ti. Toma, ó Deus, meu coração, me ajude a caminhar. Preciso de ti, não consigo nem andar sem teu amparo a mim. Preciso de ti. Toma, ó Deus, meu coração, me ajude a preciso de ti, não consigo nem andar sem teu amparo a mim. Preciso de ti, Senhor. Preciso de ti.